Uma decisão liminar da Justiça em Governador Valadares obrigou o município do Vale do Rio Doce a adequar às normas legais o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. A decisão foi dada após pedidos feitos em uma ação civil pública ajuizada pela 15ª Promotoria de Justiça da comarca. A administração do município deverá realizar adequações no prazo de 6 meses. Caso não cumpra a medida, será multada em R$ 1.000 por dia de atraso. Deverão ser contratados um farmacêutico e telefonistas em número adequado. O quadro de funcionários com contratos temporários deverá ser regularizado. As ambulâncias deverão ser reparadas e adequadas ao padrão visual exigido. Também deverão ser feitas adequações na sede do SAMU para atender às normas do Ministério da Saúde. As irregularidades foram constatadas em um inquérito civil aberto em 2010, após um ofício em que a equipe do SAMU ameaçava se demitir caso os problemas não fossem resolvidos. Durante a tramitação do inquérito, foi proposto um termo de ajustamento de conduta para sanar as questões, mas o acordo não chegou a se concretizar. Como o município não solucionou os problemas, o Ministério Público propôs ação em setembro de 2017. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lano.